Bravo 4, livre aproximação e ALS. Livre e ALS, formulário estabilizado, 3154. Trip 5489, para informação desse controle, qual o tempo de voo de Salvador para Conquista nessa super máquina? Essa super máquina, aproximadamente 55 minutos a uma hora. Ah, muito bom. Então se a gente voar direto para Conquista, a gente tem um tempo menor, não é verdade? Lindo! Positivo, vamos partir direto. Uma coisa que chamou a curiosidade desse controlador foi a aproximação de um ATR há pouco. A velocidade da terminal de um verdadeiro 737. E se precisar, reduz a 2 milhas do externo. É uma super máquina realmente. Vamos partir direto para a Conquista, subindo para o nível 200. Muito obrigado, Conquista, nível 200. Então 3192, vamos prosseguir para 2000, livre aproximação e ILS. 2000, livre ILS, então 3192. Plano 3154, Duna, localizador em aproximação. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. 1-1-8, 95. 1895, obrigado pelo trabalho aí, boa tarde, até a próxima, meu amigo. Boa. Funcionário 6315, decolado, pusa 1500, saída de Israel. O senhor no 315, controle, contato radar. Após 2000, gira à direita e voe Leda. Após Leda, bridge, câmbio. Após Leda, bridge, funcionário 63, fala sem tráfego. Salvador, o Papão do Lima é deputado Colorinho, solicito agora a entrega do Bonfim e depois retorna a Salvador. Positivo, livre. Graço. Salvador, está 3561 no boa. Então 3561 no boa, este é o controle, Salvador, está em contato, radar, vamos girar direto para Elefa, câmbio. Direto Elefa, 3561. Paulo Salvador, Oceaner 6142, pushback, acionamento 06. Oceaner 6142, direcionar a posição 62, direcionar a posição. Autoridade chamada para o SAT 6142. Salvador é o 35487, quem tiver informação para passar. 35487 é o controle, Salvador. Foi Duna, desça para 6000 com 1015 para o ILS, câmbio. Afirmativo, a Duna, descendo para 6000, 35487. Interceptando a final visual, 3192. 3192, ciente, passa a Duna agora, vamos checar o trem, chama a torre. 1118, 95. 1895, até logo, 3192. Até. Alô amigo, obrigado aí, aqui é do 3192. Quem dera todos estivessem em paz aí com a vida, com proa direta e agradecimentos que tem ao senhor. Parabéns aí pelo trabalho. Oh, muito grato, capitão, bom povo. Obrigado. Pode ter certeza. Com certeza. 065 Campinas, aprovado nível 360. Fala pistão 0, perfil de saída da Euleda Brite. Intercept Delta 16, posso prosseguir conforme a rota do plano. Transponder 5565, controle 120, decimal 80. Positivo a ponte, por gentileza. Se for quem eu estou pensando, é o Papa Romeu Mike Oscar. Mike é um Robson 44 vindo de Aracaju. É, tá baixinho aí. O Papa Romeu Mike, Romeu Oscar. Não. É isso aí mesmo. O tempo com a ponte aí. Bom, cara. Obrigado. Tingo. O Salvador, o TAN 3561 em ponte para o Mike Oscar Mike. Então, ele está de Aracaju para a Praia do Forte, estimando Praia do Forte. Em mais 16 minutos eles não lhe recebem. Ok, mais 16, 1, meia dúzia de minutos para a pausa. Eu agradeço, capitão. Disponha o Mike Oscar Mike, o controle está ciente aí, seu pouso mais 16 minutos. 5489, chame Recife, a frequência 1260 também. 1260, muito obrigado, até a volta, daqui a pouco também. Até. Salvador, muito boa tarde, o Azul 41112, gente, informação ótima. Azul 41112, este é o controle, Salvador. Direto Duna 4000 para o ILS, ajustado 1015, câmbio. 05, gente, 4000, Duna 4112. Controle, Salvador, o Papa Romeu Lima na proa da rotatória, já visual com o campo. Positivo, triplo Papa Romeu Lima, chame a torre, frequência 11895, câmbio. 119, 918, 95. Muito grato, senhor. Um excelente domingo. Romeu Lima. Bom ponto, capitão. Grato. 3154, passagem ao aeroporto da Aliança, após o Juliette, pontão 09. Para nós, Brasil, para Mike, Oscar Mike, eu recebi a ponte do seu pouso na Praia do Forte, ok? Azul 4112, apenas para sua informação, tráfego posição de 10 horas, 11 milhas rumo sudoeste, passando 155 subindo. A aeronave está com centro de controle, já foi superada. Apenas para sua informação. Copiado, obrigado, informação, 4112. Ok, o Mike, Oscar Mike, o controle já recebeu, reitero o pouso na Praia do Forte. E eu acredito que o problema com relação à comunicação, o fato de que o senhor está baixinho, né? Após Serra Bastan, vai prosseguir via Índia para o ponto de espera 6203. Reduzindo 250, 4112. 3561, no chame o melhor. Centro de controle do Nordeste. A frequência 1260. Câmbio. 260 com. Recife 3561. Um abraço, segundo vídeo. Um abraço. Papapá, Mike Eco Delta, regressando da plataforma para Salvador, ajuste 1015, quantas pessoas a bordo? Achei hoje o ciente. Aguarde transferência de comunicações, Mike Eco Delta. P5487, 30 milhas, desça para 2000. Descendo para 2000, trip 5487. Salvador, departure control, Ocean Air 6142. Ocean 6142, this is Salvador control. Radio contact, proceed as clear. Over. 5487, livre, aproximação ILS. Trip 5487. Sua Mike Eco Del. Sul 4102, agora velocidade 210. Desça para 2000, livre LS. 5487. Gente, complete a aproximação, reduz a cheque o trem, chame a torre. 11895, tripe. Tripe, boa. Boa. Cirulho, Oceania 6213. Oceano 6213, controle Salvador. Contato radar. Ao passar 2000, gire à direita e voe Leda. Após Leda, bridge, câmbio. Ok, ascensão ao 36, direita Leda agora então, muito grato, 6213. Ciente, chame a torre, frequência, 11895, Mike Cudel. Oceano 326, este é o controle Salvador, meu cordial. Desça para 2000 pés, direto Duna para o ILS, ajustado no 015. Para coordenação de tráfego, eu preciso que o senhor mantenha a velocidade até a distância de 20 milhas. A gente está mantendo a velocidade descendo para 2000 na proa de Duna, é o número 1 para posto. Patrão 92. 4192, reduza para aproximação, cheque pré-pouso, torre 1-1-8, 95. 95, gente, uma boa tarde. Boa. Bom dia, Condor 076, passing Skylever 231, listening Skylever 160, information Papa. Condor 076, control, insert in altimeter 105, clear to 8000, both arrival, runway 10. Condor 076, altimeter 1015, speed 8000 feet, both arrival. And 6142 passing 150 climbing. Contact to center. Frequency 126.85. Over. Contact now, this is center 126.85. Have a good day. Thank you. Luciano 326, eu agradeço a sua colaboração. O senhor está agora a 39 milhas, pode reduzir até 250 mais. Ok, 6-3-6, reduzindo agora 250, sempre em posição certa. Salvador, Papa Romeu, Whisky, Bravo Whisky. Papa Romeu, Whisky, Bravo Whisky, controle. Voiduna, desça para 2000 pés, ajustado no 0-5. Está seguindo o Fokker 100 da Oceaner. A sua frente, 12 milhas, câmbio. Positivo, eu vim para contar na frente aí. Aguardo uma direto para 2 mil, isso para mim. Salvador, Força Aérea 2582, Força Aérea 2582, controle Salvador, gira esquerda, Voiduna, desça para 3000, ajustado 1095, câmbio. Esquerda Duna, ajustado 1095, 2582. Oceano 213, chame Recife, 1251, câmbio. 251, grato, obrigado. Boa. Oceano 076, directly at you 5000. Oceano 076, descending 5000. Azul 4-1-1-2. Afirmativo. Azul 4-1-1-2, parte de Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, azul 4-1-1-2. Quebec está com a Papa. Papa Tango Juliette, Quebec, este é o controle Salvador. Ajuste agora ao 0-1-5, desça para 4000, direto Duna para o ILS. 1015 DCC, Duna, cima do LF, Quebec. Senhor 326, está autorizada a aproximação em LF. 326, livre LF. área 2582, velocidade 250 nós. Matias, vai reduzindo, 252. Juliette, Quebec Kilo, controle. Positivo, livre. Salvador, 2582 foi autorizado a descer? 2582 foi autorizado até 3 mil pés com 1015. Afirmativo, 3 mil, 1015. Number 076 is speed 210 for traffic coordination, we're clean 24,000. Condor 076, speed 210, clear 4,000 feet. Que você vai pousar na pista 10? Positivo. Não entendi. Positivo. Ciente. Melhor pra você aí, gente boa. Trolho isso pra você. Melhorar pra você aí, poder pousar na 17. Não, não tem problema nenhum não, capitão. Eu tô fazendo um sequenciamento aqui. Estabilizando o localizador visual para o campo. Positivo. Reduz a check-o-trem, chame a torre.